sem rei, o povo a vagar. Um levita buscou seu amor a encontrar, mas a dor chegou, traição no coração. Partiu para casa, trazendo a solidão. O sogro lhe pediu, fique mais um dia, alegria na mesa, um banquete e harmonia. Mas o levita se levantou com pressa a andar, buscando a sua amada. Caminho de chegaram a Gibeá, não havia acolhimento. Na praça da cidade, só o descontentamento. Um velho com bondade os recebeu em paz, mas as trevas cercaram e o mal fez-se audaz. Não faça tal loucura, clamou em vão, mas a noite trouxe dor e a traição. Na porta do lar, a esperança se foi, uma vida entregada, um grito atroz. Em ti meu coração.